Você gosta de comer bem? Então venha conhecer e saborear as delícias da padaria e tapiocaria da Del, na Avenida Senador Almir Pinto 3143. Venha saborear nossas delícias. Temos tapioca recheadas, cuscuz recheados, caldo de mocotó. Que delícia, hein? Sanduíche, vitaminas, sucos, salgados, panelada e muito mais. E aí, ficou com água na boca? Então venha conferir e saborear. Você vai ficar com gostinho de quero mais, pois lá tudo é uma delícia. Tá com saudade. Padaria e tapiocaria da Del. Visite-nos na Avenida Senador Almir Pinto, 3143. Na hora de pagar, aceitamos cartão e Pix. Nosso fone zap é 985-94-7236. 985-94-7236. Será um prazer te atender. Padaria e tapiocaria da Del. Lá, tudo é uma delícia. Pega o Guanabara e vem. Você gosta de comer bem? Então venha conhecer e saborear as delícias da padaria e tapiocaria da Del, na Avenida Senador Almir Pinto 3143. Venha saborear nossas delícias. Temos tapioca recheadas, cuscuz recheados, caldo de mocotó. Que delícia, hein? Sanduíche, vitaminas, sucos, salgados, panelada e muito mais. E aí, ficou com água na boca? Então venha conferir e saborear. Você vai ficar com gostinho de quero mais, pois lá tudo é uma delícia. Pega o Guanabara e vem. Padaria e tapiocaria da Del. Visite-nos na Avenida Senador Almir Pinto, 3143. Na hora de pagar, aceitamos cartão e Pix. Nosso fone zap é 985-94-7236. 985-94-7236. Será um prazer te atender. Padaria e tapiocaria da Del. Lá, tudo é uma delícia.